2265. Dois, dois, meia. Santa em dois, dois, meia, prossiga. Recife, 2545, contando 2085. 2545, 2085, Santa em dois, dois, meia. Pega estacionamento, TAM 31518. Autorizado, chama para táxi, TAM 3152. Chama na hora táxi. Meia, chame Recife, 2545, alterno 2085. Cinco, quatro, cinco, um, dois, meia, confirme? 2685. 2685. Sobre Salvador, muito boa noite. Contato 3520, informação clássica. 3520. Tenho uma identificação, desça para 2000 pés, altitude Salvador 10113, chegada mais. Identificou, descendo para 2000 pés, chegada a mais. Voltar 3520. Controle, autoriza o Tan 3520 presente, voa à proa. Autorizado, 3520, Itaco. Apresento o voo de Itaco, voltar 3520. Fala, Tan 3152 para o táxi com 159, 2 horas e 35, alternando Natal. Três, um, cinco, dois, táxi via pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1093. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, reportará pronto com 1003, Tan 3152. Vou 1 na 7. Torretan 3152, no ponto de espera, pronto. TAM 3152, alinha e decola. Ventuno 20 graus, 08 nós. Alinha e decola, TAM 3152, pista 10. Salvador, é o Vitor Bravo Kilo na escuta. Prossiga. Solicitação do posição 11 para o pátio 3, posição 9. Confirmando, é o Vitor Bravo. Confirma, a aeronave que chamou? Vitor Bravo Kilo pedindo solicitação de reboque da posição 11 para o pátio 3, posição 9. Autorizado, informe o término, Vitor Bravo Kilo. Positivo. São 3152, já colou os 26, controle 120, décima 8, bom dia. 20, bom dia. Controle Salvador, TAM 3152, perfil da PUCA. TAM 3152, contato radar, vigilância, Salvador 330, perfil da PUCA. 330 no perfil da PUC, então 3152. Controle 3520. Siga. Você manda autorizado para o atendimento? Autorizado. Autorizado ele é 3520. Fica mais estabilizado. Bom, quando tiver tudo pronto aí, você fala com o freio pra ajudar a comprar o trator pra botar de ré aí, ó. Confirme? Porra, deixa eu falar com o pessoal de perto. LF, Ultan 3520. 3520, complete a aproximação, chama em torno de 1862. 26, obrigado. Ultan 3520 passando já sai abaixador. Ultan 3520, livre pouso Pistola 0, Ventura 20 graus, 08 mais. Repouso 3520 na Runa 0. Para o TAN 3152, 2545, 2085. Confirmo. Obrigado, até a próxima. Tan 3520, solo aos 34, livrando à direita, táxi via Alfa. Mantém antes da Juliette. Ali para a direita, táxi via Alfa, vai manter antes da Juliette. Portanto, 3520. Tan 3520, confirme esse visual com Boeing sendo rebocado. Afirmativo. Gente, vai ficar atento ao Boeing e ingressa via Juliette para o gate 08. Juliette para o gate 08, Tan 3520. Para 2 mil pés, continuamente em Salvador padrão 613, chega no ar. Via Mari, 2 mil pés, 613. Ford da Gol, Vitor Bravo Kilo, tá vindo a Manoque. Vitor Bravo Kilo, gente, e uma boa noite. Somente um bom trabalho.